Panorama Agrícola para 24 de fevereiro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 24 de fevereiro de 2012, sexta-feira de Lua Nova. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado do programa é Recordar é Viver. Na dica do Panorama Agrícola desta sexta-feira, mantenha uma reserva de forragem na sua propriedade. No noticiário, o Desk abre inscrição para Lages, Chapecó e Palmitos. Senar intensifica treinamento do Projeto Leite. Hoje tem aqui no Panorama Agrícola o boletim do Santa Catarina Rural. Cooper Familiar recebe recursos do Santa Catarina Rural e ajuda produtor de leite de Chapecó e região. Participe aqui do Panorama Agrícola. Ligue 483239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Acompanhe o Panorama Agrícola também na internet. Você pode ouvi-lo no site da Ipagre, no site do Governo do Estado, na rádio online da Assembleia Legislativa, no portal Dia de Campo, no site da FETAESC e no site do Centro de Ciências Agrárias da UFSC. Uma dica que pode mudar o seu dia. Mantenha sempre reservas de forragens para uso emergencial na sua propriedade. Silagem, feno, cana-de-açúcar, mandioca, batata doce e palha. É hora das notícias. 13º Simpósio Brasil Sul de Avicultura está sendo programado para os dias 17, 18 e 19 de abril em Chapecó. O evento mais tradicional da avicultura brasileira é consolidado pelo alto nível técnico de palestras e deve reunir nesta edição mais de 2 mil pessoas da América Latina, entre médicos veterinários, zootecnistas, produtores, representantes da agroindústria, pesquisadores e empresários. A programação científica do encontro vai reunir especialistas renomados para destacar a qualidade dos ingredientes e o futuro da produção animal. O Simpósio Brasil Sul de Avicultura é um evento consagrado no calendário internacional de debates sobre sanidade e nutrição avícola e tem mais de 10 anos de contribuição para a formação dos profissionais da região sul do Brasil. Informações adicionais sobre o Simpósio Brasil Sul de Avicultura, de 17 a 19 de abril em Chapecó, você pode obter pelo telefone 49-3329-1640. A UDESC abriu inscrições para o concurso público que irá contratar 75 professores efetivos para atuar em 11 centros da universidade a partir deste ano. As inscrições vão até 7 de março. Das 75 vagas, 10 são para o Centro de Ciências Veterinárias em Lages, 9 para o Centro de Educação do Planalto Norte em São Bento do Sul e 8 para o Centro de Educação Superior do Oeste nas cidades de Chapecó, Palmitos e Pinhalzinho. Informações adicionais no site www.udesc.br. O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui em Santa Catarina, intensificou durante o mês de fevereiro capacitações voltadas ao setor pecuário, projeto Leite, qualidade do leite, operação e manutenção de ordenhadeiras, ensilagem, implantação e manejo de pastagens, manejo de gado leiteiro e controle de qualidade no transporte do leite. Esse treinamento atendeu, em fevereiro, produtores de Abelardo Luz, Campos Novos, Fraiburgo, Lacerdópolis, Pinhalzinho, Romilândia, Paial, Campo Belo do Sul, Fraiburgo, Nova Ibiaçá e Chavantina. Hoje, a capacitação em leite ocorre em São João do Oeste e em Lacerdópolis. No dia 28, em Curitibanos, Xanxerê e Bandeirante. E no dia 29, em Calmon. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Conversamos no boletim do Santa Catarina Rural de hoje com a presidente da Cooper Familiar de Chapecó, Sandra Bergamin. Como o SC Rural tem beneficiado ou vai beneficiar a Cooper Familiar, dona Sandra? Os meus cumprimentos a todos os ouvintes do programa. Através do programa SC Rural, nós concretizamos uma etapa do trabalho que a cooperativa vem organizando com os agricultores familiares da região oeste. E através da comercialização direta dos produtos, nós podemos agregar um valor maior para essas famílias que têm no leite a sua atividade principal para a permanência na agricultura familiar. E nós percebemos que através do SC Rural, através desse recurso que veio, aonde ajudou a estruturar o trabalho da agroindústria, nós vamos conseguir, a partir desse ano de 2012, ter os produtos da agricultura familiar, dos associados da Cooper Familiar, no mercado em nossa região. Dona Sandra, quantas famílias estão sendo beneficiadas? São 286 famílias que fazem parte do projeto do leite aqui da Cooper Familiar, em parceria com o SC Rural. E a verba do SC Rural foi aplicada aonde? O recurso está sendo aplicado na estruturação da agroindústria, na construção da agroindústria, da unidade, na aquisição dos equipamentos e na aquisição de veículos para transporte dos produtos. E o leite vai sair com a marca Cooper Familiar? Com a marca Sabor Colonial, que é a marca de identidade dos produtos da agricultura familiar da nossa região. Sabor? Colonial. E a partir de quando estará no mercado? Olha, acreditamos que se as metas do projeto forem concretizadas, a partir do mês de abril desse ano, nós já temos o produto à disposição do consumidor. Aí na região oeste, região de Chapecó? Inicialmente na região oeste, mas como nós temos as rotas de comercialização dos produtos da agricultura familiar aqui no estado, nós pretendemos incluir esse como um dos produtos para ser comercializados nas rotas e também impor à disposição da alimentação escolar de todas as prefeituras do estado de Santa Catarina. Além do leite, a Cooper Familiar trabalha com outros produtos? Sim, nós trabalhamos com várias agroindústrias familiares, onde temos os embutidos de suínos, nós temos os panificados, a linha de sucos e de outras variedades. Então, nós trabalhamos com a propriedade do agricultor familiar e não com o produto específico. Conforme o agricultor faz seu planejamento na propriedade, no trabalho de organização da produção, a Cooper Familiar dá suporte nesse processo organizativo que a família se dispõe a construir. Sandra Bergamin, presidente da Cooper Familiar em Chapecó, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você e obrigado a todos. Outra informação para você sobre o Santa Catarina Rural é que uma das executoras do Programa de Estado de Governo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, treinou recentemente técnicos em recursos hídricos para trabalhar dentro do Programa Santa Catarina Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade. Tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou